Eu não preciso ser vidente pra saber que ele te faz chorar. E nem preciso ser inteligente pra saber o que cê veio em mim buscar. Uma mãe te deixa o coração fora do quarto, mas nesse caso aqui eu não dei conta. Porque fui misturar sentimento com prazer em cima de uma cama redonda. Vai usando o que eu deixo, eu deixo me usar. Vai usando minha boca, meu corpo, que eu espero deitada até você me amar. Vai me usando o que eu deixo me usar. Vai usando minha boca, meu corpo, que eu espero deitada até você me amar. Um abraço, Cauã Araújo. É estouro. Eu não preciso ser vidente pra saber que ele te faz chorar. Nem preciso ser inteligente pra saber o que cê veio em mim buscar. Uma amante deixa o coração fora do quarto, mas nesse caso aqui eu não dei conta. Porque fui misturar sentimento com prazer em cima de uma cama redonda. Vai me usando que eu deixo me usar. Vai usando minha boca, meu corpo, que eu espero me amar. Vai me usando que eu deixo me usar. Vai usando minha boca, meu corpo, que eu espero deitada até você me amar. Vai usando que eu deixo me usar. Vai usando minha boca, meu corpo, que eu espero.